palavra de Deus. Aleluia! Aleluia! Aleluia! Mais uma vez! Aleluia! Aleluia! Aleluia! Quando estamos unidos, quando estamos unidos, estás entre nós e nos falará da sua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Ouça, meu irmão. Aleluia, aleluia, aleluia. Este nosso mundo sentido terá. Esse nosso mundo sentido terá, se tua palavra renovar. Aleluia, aleluia, aleluia. Mais uma vez, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois que João fora entregue, Jesus veio para a Galiléia. Ele proclamava o Evangelho de Deus e dizia: cumpriu-se o tempo e o reinado de Deus aproximou-se. Convertei-vos e crede no Evangelho. Passando ao longo do mar da Galiléia, viu Simão e André, irmão de Simão, lançando a rede ao mar. Eram pescadores. Jesus lhes disse: vinde em meu seguimento, e farei de vós pescadores de homens. Eles, deixando logo as redes, o seguiram. Indo um pouco adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco, consertando as redes. Logo o chamou. E deixando no barco seu pai Zebedeu com os empregados, partiram em seu seguimento. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Você beija a palavra de Deus? Isso, aplauda. Aplauda agora. Mas aplauda para valer. Aplauda como que alguém que verdadeiramente ama essa palavra. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir. Pronunciastes meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti. Buscarei outro. Mais uma vez, Senhor, tu me olhaste nos olhos, canta. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciastes meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti. Buscarei outro mar. Era costume dos antigos profetas, quando chamavam alguém para ser discípulo, pegar o próprio manto retirá-lo e jogá-lo sobre o discípulo. Foi assim que Amós foi chamado. Ele foi o primeiro a estranhar muito aquilo, porque ele era lavrador, ele estava naquele momento inclusive com seus bois e o arado arando a terra. E o profeta passou, lançou sobre ele o seu manto, era sinal claro, ele entendeu. Daí Amós pede, me dá licença de ir até a casa dos meus pais para me despedir deles. O profeta disse a ele, sim, pode ir, mas você já sabe o que foi que eu fiz. Na verdade, o que acontecia no coração dele era isso, não era simplesmente ir e despedir-se dos seus pais, não. Ele estava querendo é fugir do profeta. Mas o que o profeta lhe diz é isso, não adianta. A escolha não é minha, a escolha é de Deus. Não vai adiantar você querer se esconder. E por quê? Porque se você acolhe a vocação, você acolheu o caminho de Deus para você, e aí tudo vai dar certo, você está na bênção, porque você está no caminho de Deus. Agora, se você quer escolher o seu próprio caminho, Deus é Deus. Deus é sempre misericórdia e perdão, mas daí você vai ter que fazer o seu caminho. Daí vai ser muito difícil para você. Mas é muito melhor você aceitar o caminho de Deus. Porque inclusive o caminho de Deus, ele é o melhor para você. Mais ainda, Deus já criou você em vista disso. Você vê que na Bíblia isso é muito claro, que Deus escolhe a cada um de nós, não só os grandes profetas, os grandes homens e as grandes mulheres de Deus, não, qualquer vocação. Deus nos escolheu ainda antes do nosso nascimento. Deus nos escolheu ainda quando nós estávamos no ventre da nossa mãe. Eu não tenho dúvida nenhuma a respeito disso. Eu conto muitas vezes a graça que aconteceu comigo. Foi uma graça, um verdadeiro milagre que aconteceu comigo. Meus pais moravam no interior, e não só no interior, eles estavam morando na roça. A minha gestação se passou assim, eu sou o primeiro filho. Quando mamãe estava já nos últimos dias para me dar à luz, é que ela veio para a cidade, na casa do meu avô. E chegou a hora de nascer, dia 21 de dezembro de 1936. Foi numa segunda-feira, vocês estavam aqui quando eu comemorei aniversário. Nem sei se eu contei isto, mas se contei, estou contando de novo, porque hoje entra bem dentro do que é a nossa vocação. A minha mãe teve todas aquelas contrações, todo aquele movimento para me dar à luz. Não havia médico na cidade, eram parteiras. Elas vieram para ajudar a minha mãe no nascimento, somente que o menino coroou, mas não veio. Não veio, não veio, não veio. As parteiras fizeram de tudo e não conseguiram. Vocês já imaginaram o risco que eu corri. Daí saíram correndo, buscaram o médico na cidade vizinha, até o médico chegar, vir e tal. Daí ele tentou, inclusive usou fórceps, mas o menino não veio. E quando usa fórceps, né, e não nasce, é até pior, porque os médicos sabem disso, o fórceps é uma arma de dois gumes, se não consegue, corre até o risco de lesar a criança. O que o médico fez foi dizer para minha mãe, olha, relaxa, porque ali corria risco eu e ela. Então ele disse, relaxa, relaxa, e entregou na mão de Deus. Nisso, note bem a graça de Deus, na sala ao lado, a mãe estava num quarto, na casa do meu avô, estavam conversando a respeito de São João Bosco, um rapaz, que tinha por sobrenome Bosco, Começou a contar que havia um santo com o nome dele e tal, e o pessoal começou a gozar. Quem disse que existe um santo com seu nome? Nunca ninguém ouviu falar isso. Você que está inventando. Imagine, naquele tempo, 1936, lá no interior, fizeram a maior gozação. Disse, não, e começou a provar. E para provar que o santo existia, ele começou a contar tudo aquilo que ele sabia a respeito de São João Bosco, que disse que era o santo dos jovens, o que ele fazia com os jovens, o que ele fazia para pegar esses jovens na rua e trazer para sua casa, o seu colégio, e formá-los e tudo mais. E disse, inclusive, faz muito pouco tempo que ele foi canonizado, foi agora em 1934 e tal. E a minha mãe escutando tudo isso, e diante daquela situação, o que ela fez? Ela me consagrou a Deus pelas mãos de São João Bosco, e disse mesmo a Deus: olha, meu Deus, eu entrego esse menino. E chamou menino, inclusive. Ela não sabia o que, que eu era, mas ela, quando me contou, ela disse que ela chamou de menino. Olha, meu Deus, eu entrego esse menino nas mãos desse santo que eu estou conhecendo agora, São João Bosco. Cuida dele, porque eu nem sei o que vai ser deste menino, que eu nem consigo dá-lo à luz. Gente, não se passaram 2, 3 minutos, né? E a minha mãe começou a chamar, a chamar, a chamar. As parteiras vieram e as parteiras me colheram já. Eu já tinha nascido. Já tinha nascido, já estava para fora. O meninão que antes entalou, coroa e não veio, né? Já estava para fora, já estava chorando, né? As parteiras vieram para fazer o que faltava fazer, cortar o umbigo e tudo mais, porque o menino já tinha nascido. E nasceu perfeito. Eu corri todo o risco. Eu corri todo o risco. Tem as marcas na cabeça do fórceps que o médico usou. Eu podia ser, inclusive, uma pessoa excepcional, não é verdade? Tudo. Pela falta de oxigênio. Conversando com médicos, eles já me expuseram o risco todo que eu corri. E a grande possibilidade de eu não ser nada do que eu sou. Mas Deus havia me escolhido. Ainda no ventre da minha mãe, e não só naquela hora, antes ainda, Deus me havia escolhido para tudo isso que Ele queria. Na verdade, não sou eu quem faço, não fui eu quem fiz. Claro, eu tenho que fazer a minha parte, mas foi Deus que me escolheu. Até deixa eu dizer, desde sempre, desde que Deus é Deus, no coração dEle, Ele já me tinha, já me conhecia, já me amava, e já tinha tudo isso para eu fazer. Como São Paulo vai dizer na carta aos Efésios, Ele nos escolheu para as boas obras que de antemão Ele já previu que nós as praticássemos. Deus já tinha todo um plano. Até para você ver, eu quero ler diretamente aqui na Bíblia como é que São Paulo se expressa a este respeito. Isso não vem das obras para que ninguém se glorie, pois é Ele quem nos fez. Nós fomos criados em Jesus Cristo para as boas obras que Deus preparou de antemão, a fim de que nelas nós nos empenhássemos. Veja, Deus nos criou em Jesus Cristo para as boas obras, em vista das boas obras que Deus preparou de antemão. Deus já tinha preparado de antemão, a fim de que eu, a fim de que você, nos empenhássemos nela. Gente, Deus nos criou para estas boas obras que de antemão Ele já havia preparado para que nós nos empenhássemos, para que nós investíssemos a vida nelas. Quando nós realizamos tudo o que cabe à nossa vocação, não fazemos nada mais do que o nosso dever. Somente que, graças a Deus, quando nós realizamos a nossa vocação, Deus fica tão contente com este filho, Deus fica tão contente com essa filha, que lhe dá o acúmulo de todas as graças e todas as bênçãos. Deus pula de contente, Deus Pai pula de contente. E por que é que Deus Pai pula de contente? Porque infelizmente muita gente não assume a própria vocação, não vive a própria vocação. E é por isso que muitas vezes pega um caminho tortuoso, um caminho de martírio, um caminho de dificuldade, um caminho de problema. A vida dessa pessoa é uma confusão só, porque ela não pegou o caminho de Deus, ela não pegou aquele caminho que Deus de antemão já havia preparado para ela. Não é predestinação, não. Não se trata de predestinação. Seria predestinação se só tivesse esse caminho e acabou. Não, Deus já sabia, Deus queria, Deus tinha um propósito. Deus é muito mais do que um engenheiro que faz o caminho e que faz, cria a gente para justamente as boas obras. Veja do jeito que São Paulo se expressa: nós fomos criados em Jesus Cristo para as boas obras que Deus preparou de antemão. De antemão Deus preparou a fim de que nelas, nessas boas obras, nós nos empenhássemos, nós investíssemos a nossa vida, gente. É assim que Deus faz. E é bom a gente investir a vida na própria vocação. É bom, é importante, é necessário a gente assumir a própria vocação, viver a própria vocação. Claro que o caminho de qualquer vocação tem dificuldades, claro que tem. Foi doloroso para mim deixar a minha casa, meu pai, a minha família. Foi doloroso no seminário, é doloroso ainda hoje. Mas para quem não é dolorosa a vida? Para quem não é dolorosa a vida? A vida de Jesus, o nosso Senhor, foi uma vida, foi uma via crucis, foi uma via sacra. A vida do nosso Deus, do nosso Senhor, não apenas Ele viveu a via sacra quando pegou a cruz e subiu ao Calvário. A vida dEle inteira foi uma via do Calvário, foi uma via crucis, foi uma via sacra. A nossa também. Mas que beleza, é totalmente diferente quando a gente assume a própria vocação e vive a própria vocação. Eu tenho a certeza disso para mim, e sou muito grato a Deus, e eu não faço nada mais do que a minha obrigação, do que fazer tudo aquilo que devo fazer, e devo confessar, eu não consegui fazer tudo, como eu falho com Deus, como eu falho com Deus, mas ao mesmo tempo como eu sou grato, meu Deus, eu tão pequeno, eu da família que eu sou, eu com as poucas qualidades que eu tenho, quanta coisa eu consegui fazer. Mas por que que eu consegui fazer? Eu sou uma pessoa especial? Não. Eu fiz coisas especiais? Não. Porque graças a Deus, eu estou no caminho de Deus. E no caminho de Deus, gente, a graça já está, a bênção já está. Se você toma o caminho de Deus, se você toma o caminho da vocação, você já está na bênção. Já está na bênção, porque você está na vontade de Deus, você está no caminho de Deus, você está investindo a vida do jeito que Deus quer, portanto você já está na bênção, e Deus já vai te abençoando, te abençoando, te abençoando, é bênção sobre bênção, é bênção sobre bênção. Quanto mais você vive a sua vocação, quanto mais você se investe, quanto mais você se dedica à sua vocação, mais Deus vai lhe dando bênção sobre bênção, é acúmulo, e bênção chama bênção, e graça chama graça, e deixa de dizer, sucesso chama, entenda bem a palavra sucesso, sucesso chama sucesso, realização chama realização, e as coisas vão acontecendo, acontecendo, é assim no caminho da vocação. Claro, Jesus diz que isso se faz com dor, com sofrimento, com suor, com lágrimas, com sangue se faz, mas se faz com resultados, se faz com eficácia. Eu não sou a exceção, gente, eu sou a regra, é a regra para todos. Você também é chamado a isso, você também é chamado a isso. E cada um na sua vocação. A minha vocação foi esta. O meu caminho, as boas obras para as quais Deus me criou em Jesus Cristo, para eu me investir nela, são essas boas obras. As suas são as suas. Você nem pode pensar em você querer realizar a minha vocação. Não, não vai dar certo. Nem eu adiantaria querer viver a sua vocação e realizar aquilo que você realiza, porque não daria certo. Não é um querer fazer o que o outro faz. E aí não adianta um invejar o outro, não adianta. Cada um tem a sua escolha. Deus já preparou de antemão, é bíblico isto. Para você conferir, é carta aos Efésios capítulo 2. E eu li para você o versículo 9 e 10. Mais propriamente no versículo 10. Pois foi Ele quem nos fez. Nós fomos criados em Jesus Cristo para as boas obras que Deus preparou de antemão, a fim de que nelas nos empenhássemos. Nós já fomos criados para isso. Fomos criados para isso. E por que que eu estou dizendo tudo isso? Por causa da leitura de hoje, do Evangelho. Jesus que passa e encontra Simão e André, o seu irmão, eram os dois pescadores. Os antigos profetas lançavam o manto. Jesus chamou com a sua voz: vem. e segue-me. E diz o Evangelho, eles entenderam perfeitamente. Era igualzinho o homem de Deus, o profeta, pegando o manto e jogando em cima. Imediatamente Pedro e André largaram o seu barco. Veja, estavam em pleno trabalho. Estavam com o barco, com as redes, com tudo ali. Largaram tudo e seguiram a Jesus. Um pouco mais à frente, diz o Evangelho, ele encontrou Tiago e João, dois irmãos, os filhos de Zebedeu. Diz inclusive o nome do pai dos dois. Estavam trabalhando com seu pai na barca, estavam consertando rede. O Evangelho especifica que estavam consertando redes naquela hora. Ficou tão gravado neles o chamado, que até está escrito aí que eles estavam consertando redes naquele momento. Jesus os chamou, vinde, vinde após mim, segui-me. E os dois largaram tudo, largaram o pai, ficou falando sozinho. Aí literalmente o pai ficou falando sozinho. Meus filhos, onde é que vocês vão? O que, é que vocês estão fazendo? Vocês estão largando tudo? O que é isso, meu filho? Se explique. Eles deixaram o pai literalmente falando sozinho e seguiram Jesus. Claro, depois explicaram tudo. Cafarnaum não era tão grande assim, mas que eles largaram tudo no momento e seguiram a Jesus, seguiram. Hoje eu estou dizendo para você, em que ponto você esteja na sua trajetória, assuma hoje a sua vocação. Em que ponto você esteja na sua trajetória, assuma hoje a sua vocação. Tem uma vocação para você, existe, claro que existe, está aí, é bíblico. Deus já criou você em vista das boas obras que Deus preparou de antemão, para que você investisse a sua vida nelas, e não pense que existem vocações maiores e menores. Quem é maior, meu pai Dom Bosco ou a mãe dele, mamãe Margarida? É difícil dizer. São João Bosco já é santo e tudo isso, não é? A mãe dele ainda não é. Mas eu não duvido nada de que ela foi tão mais santa do que ele. Só que o filho se projetou e a mãe não, porque a mãe ficou ali na sombra de ser mãe, lá num lugarejo da antiga Itália, ajudando o seu filho. E a história se repete. Não pense que a sua vocação de mãe, a sua vocação de esposa, a sua vocação de dona de casa seja menor do que a minha vocação sacerdotal, do que a vocação de alguém que vai e se consagra numa vida religiosa. Não, não existe vocação maior e vocação menor. O Papa João Paulo II, para poder ser o Papa João Paulo II, teve pai e mãe. Teve pai e mãe. A vocação dos pais de João Paulo II foi ser pais, foi ser esposos e dar à luz e criar e educar e formar e dar a Deus esse que hoje é João Paulo II. E para Deus não existe João Paulo II e o seu filho e a sua filha. Todos são iguais. Todos são iguais. Porque inclusive todos eles têm a vocação do céu. Seus filhos precisam chegar ao céu, cada um deles, realizando inclusive a própria vocação. Seus filhos precisam chegar ao céu. Então a sua vocação, ela é linda, ela é sublime, ela custa suor, custa sangue, custa lágrimas, custa, vai custar, mas é linda a sua vocação, e é preciso que você assuma. E veja, a nossa vocação, ela não é só natural, não. Você está formando homens e mulheres para Deus, homens e mulheres para o céu. Jesus disse a Pedro e a André, a Tiago e a João, vinde após mim e eu farei de vós pescadores de homens. Gente, todos nós, nesta caminhada, nessa trajetória, somos pescadores de homens. Você como pai de família, você não é, desculpe falar assim, você não é apenas burro de carga, trabalhando, trabalhando, trabalhando para sustentar a sua casa e os seus filhos. Não, você não é. Você não foi feito para trabalhar como um burro. Me desculpe, não foi, graças a Deus não foi. Você também é pescador de homens. Você como mãe, você como esposa, não foi apenas para ficar fazendo os trabalhos caseiros, que não são de menor importância, não. Você não é apenas uma lavadeira, uma cozinheira, não. Você é pescadora de homens. E como você pode realizar isso na sua casa e muito mais, onde você está, onde você mora, onde você reside, no meio dos seus parentes, no meio dos seus amigos, no meio dos seus vizinhos, onde você trabalha, onde Você tem os seus colegas, companheiros de serviço na sua paróquia. Você tem aí, inclusive as almas, as pessoas que Deus de antemão já preparou para que você as fecundasse e as preparasse e as levasse pelos caminhos de Deus para que eles sejam de Deus. Você é pescador de homens. Diga comigo, eu sou pescador de homens. Você que é mulher, diga, eu sou pescadora de homens. Vamos dizer, eu sou pescador de homens. Eu sou pescador de homens. Eu sou pescador de homens. Você é, não sou somente eu não que sou padre. Você também é. E há uma vocação para você exercer. E eu digo aos pais, assumam a sua vocação. Assuma a sua vocação de pai, a sua vocação de esposo. E assuma a sua vocação de pescador de homens, de pescadora de homens, dentro do seu caminho, dentro da sua vocação. E digo aos pais, por amor de Deus, não impeça a vocação dos seus filhos. Gente, como infelizmente os pais, por uma incompreensão, por um cálculo totalmente humano, por uma previdência humana, eles querem estabelecer o caminho dos próprios filhos, e já querem que o filho seja isso, que a filha seja aquilo, que faça esse estudo, e que vá para essa faculdade, e depois tenha essa profissão, e depois faça assim, e se case com fulano, e que tenha essas garantias, e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. Pai e mãe, deixa de atrapalhar a vida do seu filho, deixa de desviar o seu filho do caminho, deixa, porque você não está levando-os à felicidade, você está levando-os à infelicidade, porque é bíblico, Deus já criou seu filho e sua filha para as boas obras que de antemão Deus já preparou para que eles pratiquem, não aquilo que você quer, não o estudo que você quer, não a faculdade que você quer, não a profissão que você quer, não no lugar que você quer, não casando-se com aquela pessoa que você quer por causa dos seus interesses, pela sua necessidade de dar garantia aos seus filhos, não é nada disso. Eu sei que você faz isso por amor, um amor mal entendido, amor, mas sem discernimento, e Deus está dizendo a você, não impeça seu filho, pelo contrário, você criou filhos para colocá-los dentro desta vocação. Veja, a própria Bíblia diz, e a grande honra para você, assim como foi honra para os pais de João Paulo II, primeiro tê-lo, segundo criá-lo, educá-lo, formá-lo, encaminhá-lo, para que depois ele pudesse ser o Papa João Paulo II, igualmente, essa é a sua dignidade, a beleza para a sua vida é esta, você ser o instrumento de Deus, para que seu filho, para que sua filha encontre este caminho, que já foi traçado de antemão por Deus, para que seu filho, para que sua filha investisse a vida dele e a vida dela nisso, está me entendendo? E se você atrapalhou a vida do seu filho, reze agora, Deus tem também um plano de bolsinho, Deus tem, porque talvez você hoje chore, porque deu tudo errado na vida do seu filho, deu tudo errado na vida da sua filha, deu tudo errado na profissão dele, na profissão dela, porque você somente olhou com previdência humana, o que você pretendia para ele, para ela. Talvez deu tudo errado no casamento do seu filho e da sua filha, porque você teve pretensões humanas, apenas pretensões humanas, e hoje os dois não se entendem, hoje uma brigaiada só, talvez nem existiu esse casamento, porque eles não eram as pessoas certas, não se amavam, não se queriam, mil coisas aconteceram. Graças a Deus, que Deus tem ainda um plano de bolsinha, que na hora H, depois de todos os estragos que nós fazemos, Deus, tudo bem, vocês não foram pelo caminho que eu queria, eu pego agora um plano step e ponho em ação. E para isso então, por amor de Deus, reze, até mesmo se você sente que você não acertou com a sua vocação, por mil razões, porque você quis fazer o que você queria, não o que Deus queria, e por isso a sua vida é uma confusão só. Você não comete erros, a sua vida é um erro. Gente, dá para refazer tudo. Dá. Graças a Deus dá para refazer tudo. De que jeito? Você precisa pedir, você precisa rezar para que Deus pegue agora o projeto de bolso, o plano de bolso que ele tem, e ele põe em ação. E você, com muita humildade, vai agora seguir esse segundo plano, esse plano step de Deus, para você ainda encontrar o caminho e poder realizar aquilo que Deus quer para você na sua vida. Vai ser um plano totalmente de misericórdia. Assuma agora esse plano de misericórdia. Você não assumiu o primeiro, assuma agora o plano de misericórdia. Claro, a misericórdia de Deus é maravilhosa. Talvez você seja muito mais santo, muito mais santa. Talvez você faça muito mais coisas, você consiga muito mais e você seja muito mais coroado de méritos diante de Deus, agora no caminho da misericórdia. Mas que você precisa agora seguir a sua vocação, precisa. Há pessoas de idade que precisam agora retomar o plano step de Deus. Estou pedindo ao Senhor que tu dês esta graça. Esses seus filhos, essas tuas filhas estão dispostos, Senhor. A tua palavra os esclareceu. A tua palavra, Senhor, tocou-lhes o coração. Eles entenderam o que a palavra diz, que cada um de nós, eles entenderam que eles foram criados por ti em Jesus Cristo, ó Pai, para as boas obras que o Senhor preparou de antemão, a fim de que eles se empenhassem, se investissem nelas. Eles entenderam isso e eles querem, ó Pai. Se erraram, de propósito ou não, consciente ou não, se eles erraram o primeiro plano, tu tens um segundo plano, tu tens um plano step, tu tens mais do que isso, um plano de misericórdia para cada um de nós. Dá-nos a graça. Eles estão pedindo, eu estou impondo as mãos e pedindo, Senhor, que eles acertem agora com o teu plano, este segundo plano, esse plano de misericórdia, para que a vida deles não seja mais um desacerto, que a vida deles seja um acerto. E assim seja uma graça, e assim a vida deles seja uma bênção. Deixe de ser desgraça e se torne uma graça. Deixe de ser maldição e se torne uma bênção, Senhor. A vida de cada um desses meus irmãos e irmãs. Concede-lhes isso, nosso Deus e nosso Senhor. Que retomando o teu caminho, retomem o caminho da bênção, retomem o caminho da graça. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus conceda isso a você. Aliás, deixa eu dizer, Deus concedeu isso a você. Assuma, assuma hoje, assuma nessa missa, assuma agora. Você que está aqui, você que está em casa, assuma o seu caminho, assuma a sua vocação, assuma aquilo que antes ainda do seu nascimento Deus já havia previsto para você, em primeira mão ou agora em segunda mão, porque Deus aceita também de segunda mão. Claro, é muito bom a gente dar logo o produto de primeira mão, mas se não dá, dá o de segunda mão, que Deus aceita. Deus aceita. Vá servir a Deus agora em segunda mão. Mas eu preciso falar com os jovens. Luzia, vem falar junto comigo, faz favor. Porque a Luzia, graças a Deus, é uma pescadora e uma caçadora assim, certeira. Primeiro que ela foi pescada e caçada pelo Senhor. E segundo, graças a Deus, ela é certeira para caçar e pescar vocações. Eu preciso falar a vocês, jovens. Quando eu lancei a rede, quando eu lancei um manto em cima da Luzia, ela tremeu na base. Ela sempre se recorda da ocasião, era a festa de Cristo Rei, quando eu fiz o apelo para a comunidade. Mas graças a Deus ela aceitou. Tremendo, mas aceitou. A coisa mais difícil para ela era deixar a casa, o pai, a mãe, o papai, a mamãe, como todo mundo sempre ouve pelo rádio, pela televisão. Mas ela seguiu, seguiu. Eu tenho contado aqui como é que surgiu a vocação do Padre Marcelo, que nós assistimos. Quando Dom Irineu apontou no meio de um estádio cheio de jovens, ele estava falando a respeito de jovens que têm vocação, mas têm medo, rapazes, que justamente porque são profissionais, porque estão fazendo um curso, porque já têm um trabalho, porque já namoram, eles sentem a vocação, mas têm medo de assumir a vocação. Ele estava falando sobre isso, quando de repente ele virou e disse: e você, por que que você está com medo? Por que que você não assume a própria vocação? Mandou que ele ficasse em pé, mandou que ele dissesse o nome. Nós vimos, eu estava lá, a Luzia estava lá, vimos quando o Marcelo, que era jovenzinho ainda, mas já era grandão, né, e bem claro, ficou vermelho que nem um pimentão, e disse, nós ouvimos a voz dele, Marcelo. E o Dom Irineu continuou falando com ele. Depois do intervalo, ele foi conversar com Dom Irineu. Dom Irineu o ajudou. Ele foi para o seminário, primeiro dos salesianos, depois foi lá para a diocese de Santo Amaro, que estava se formando. E deu no que deu, graças a Deus. Mas ele não é mais do que os outros. Ele também não é a exceção. Ele é a regra. Ele é a regra. Eu sei que existe no meio dos rapazes que estão aqui padres Marcelos. Eu sei que existe. Eu sei que existe. Eu digo a você, por que é que você está com medo de assumir a sua vocação? Por que é que você está com medo de assumir a sua vocação? Por que é que você está colocando o curso que você fez acima do chamado de Deus? Uma vez que você já foi chamado por Deus, você foi criado por Deus para as boas obras que de antemão Ele já havia preparado para você se investir nelas. As almas para as quais Deus queria que você se investisse nelas, Deus já criou você para isso. Por que que você está com medo de assumir a própria vocação? Agora, não é somente vocação para o sacerdócio, a vocação para a vida religiosa, a vocação para a comunidade. Hoje no Brasil existem inúmeras comunidades com uma Canção Nova. A Canção Nova é uma delas, é uma delas. Foi a primeira, tivemos a graça. Mas hoje existem comunidades e comunidades diferentes, com carismas diferentes, por esse Brasil afora, onde jovens podem investir a vida toda. Investir-se totalmente, claro, precisa acertar, porque Deus já previu. Deus sabe qual é a comunidade onde você vai investir a vida. Não adianta você forçar a porta e querer entrar na Canção Nova, quando Deus criou você para outro lugar, para outra comunidade. As boas obras que você precisa praticar não é aqui, é lá. Ou então não é lá, é aqui. Mas que você precisa acertar, precisa. O que eu estou dizendo a rapazes, eu digo às moças também. Ainda ontem eu fiquei muito contente, que havia uma menina, e alguém me apresentou dizendo, ela está entrando para o Carmelo. Ela vai ser carmelita, e eu fiquei admirada, ela sorriu e tal, e logo disse, não sou eu, sou eu, somente eu não, eu e as minhas duas irmãs somos as três, uma delas quer também ser carmelita, e outra quer ser não sei o que, outra, vocação religiosa. Ela está aí, essa que ontem, ela estava acampada, ontem estava, você está aí, você fica em pé, e balança a mão para eu ver, ela estava acampada ontem, não sei se ficou, se está, levanta logo, né? Eu não estou vendo, acho que não está aqui agora, ou já foi embora. Né? Mas ontem ela se apresentou dizendo, né? Alguém apresentou a ela, está entrando ainda agora, nesse mês de janeiro, né, para o Carmelo. É isso, minha filha. Quantas e quantas moças são chamadas à vida religiosa, à vida de clausura, para dedicar a sua vida totalmente a Deus, à oração, como carmelita e como tantas outras vocações assim. Como outras são chamadas à vida religiosa ativa, para trabalhar no meio de tanta gente necessitada, de mil necessidades. Quantas moças são chamadas para dedicar a sua vida numa comunidade como é a Canção Nova? E quantas moças são chamadas simplesmente, tire-se simplesmente, são chamadas ao matrimônio, para serem mães, para serem esposas, né? Na vida normal, na vida comum, mas como apóstolas, mas como pescadoras de homens. Não deixe de assumir a sua vocação. Hoje aquele Jesus que passou, hoje esse Jesus que passou, como os profetas passaram, lançando o próprio manto, lançando as redes, Ele está lançando o manto dEle, a rede dEle sobre você, dizendo a você o que disse a Tiago, a João, a André e a Pedro: vem e segue-me e eu farei de você pescador, pescadora de homens. Então, eu tenho a graça de ter dito meu sim no ano de 1978, quando o Padre Jonas fez o apelo à vida comunitária. Eu confesso para você que está aqui, você que nos acompanha, que eu jamais pensei em morar em comunidade. Jamais, jamais, jamais, jamais. Porque a minha família, ela é muito unida, ela é muito assim, grudada, nem unida, muito grudada, né? Em si, é muito grudado um no outro. Então, nunca, eu nem via falar em comunidade. Mas os fatos da nossa vida, eles vêm remexer com a nossa história. Eu comecei ficando viúva muito jovem, com 23 anos. E logo em seguida, eu conheci Jesus nessa experiência pessoal que nós temos feito. E ali, Jesus começou a tocar o meu coração. Mas mesmo assim, eu não pensava em comunidade. Porque a minha família, como eu falei, me saciava. Eu trabalhava, eu era assistente social, acabada de formar, com bom emprego, diretora de um departamento de promoção social da minha cidade. Então, eu não pensava, eu quero repetir para você mais uma vez, eu não pensava em comunidade. Seus planos eram outros. Eu era independente financeiramente, eu era unida, eu era uma boa filha, eu era uma boa irmã, eu era uma boa amiga, eu era uma boa profissional. Então, eu não pensava, eu pensava em ser de Deus ali na minha cidade, no meu grupo de oração. Mas, até em questão de vocação, eu acho que eu sou com aquele profeta que o Padre Jonas acabou de falar, Amós, que se pergunta, a mim, eu? Eu, um filho de vaqueiro? Eu pensava, e até hoje, às vezes eu fico pensando, eu, Deus me chamar, Ele me escolher para uma vocação específica, mas Deus escolheu para uma vocação específica. E eu me recordo que quando o Padre Jonas fez o apelo, e eu quero falar para você agora, que Deus deve estar mexendo com você, no seu coração, quem tinha o desejo de dar um ano para Deus, ou quem aceitava dar o seu ano para Deus, vindo morar em comunidade, que levantasse da cadeira e dissesse o seu sim ali naquela hora, e a pessoa que levantasse teria dois meses para pensar e repensar no ela ter levantado, e nesses 2 meses ela ia ratificar o seu sim. A maioria das pessoas se levantaram naquela sala de mais ou menos 120 pessoas. E eu fiquei, levanto, não levanto. Quando eu abri a passagem das escrituras que diz que um homem, quando vai construir uma casa, ele pensa muito bem para ver se ele vai dar acabamento à construção. Porque, do contrário, seus amigos vão rir dele. E um exército, quando vai para a batalha, o general pensa muito bem se ele tem o exército suficiente, os soldados suficientes, as armas suficientes para que ele não seja vencido. E eu tinha tudo aquilo, como eu falei, a minha família, eu tinha uma profissão, eu era independente financeiramente, mas só que Jesus falou assim no meu coração ali, naquela hora em que eu estava só eu e ele, para dar a resposta para o Padre Jonas. Senhor, me deu um choque, só que se você levantar, não vai ser para um ano, vai ser para o resto da vida. Ele falou assim comigo: pensa bem, você tem condições de construir essa casa? De ir para essa batalha? Porque se você levantar, Luzia, e eu dizendo para mim mesma, você não vai levantar para um ano, você, Luzia, vai levantar para o resto da vida. E eu digo para você que eu levantei. Eu levantei naquele dia. Só que eu não tinha noção do meu sim. Porque digo para você que está sendo chamado agora, que Deus está chamando. Se o Padre Jonas falou que eu pesco vocações, eu estou pescando você agora para Jesus. Amém. Não é só para Canção Nova, como o Padre Jonas falou muito bem. Os Carmelos estão aí necessitados de vocação. Os seminários estão aí gritando, Jesus está gritando por vocações sacerdotais. As comunidades estão aí para servir melhor a Deus. Os conventos e assim por diante. Eu digo para você, nesse momento, Deus, quando Ele chama, você não entende completamente. Eu estou com meus 20 anos de comunidade, 25 anos de obra Canção Nova, mas de comunidade nós temos 21 anos, vai fazer agora em fevereiro. 2 de fevereiro completo 21. Dia 2 de fevereiro. Mas até agora eu não compreendi totalmente o meu chamado. Não pense você que Deus vai chegar para você e vai dizer assim: qual o seu nome? É, hein? Iraci, vem Iraci, vem querida, vem, porque eu tenho um chamado para você. Não, Deus em primeiro lugar, Ele olha o coração, a disponibilidade, a abertura da pessoa para Ele e para os outros. A primeira graça que Deus coloca dentro de você é um desejo profundo, uma sede profunda de Deus. E em seguida, o desejo de servir. O desejo de ir em direção aos outros. Se você está assim, pode saber que o Senhor está movimentando o seu coração. E pode ser que Ele dê um susto em você, como Ele deu em mim. Eu era uma moça como todas as outras. Na minha casa são 6 irmãos. Na minha casa são 6 irmãos. O Senhor esperou que eu crescesse, que eu tivesse a minha juventude, que eu me formasse em professora, que eu namorasse longamente, como todas as meninas querem namorar, que eu noivasse, que eu ficasse viúva. Foi o grande susto depois de 40 dias de casada, para ter um impacto com Jesus. Não espere você ter esse susto. Você rapaz, você moça, não espere Deus dar um susto em você. Os acontecimentos darem um susto em você, para você acordar e de repente falar: nossa, a minha vida vale muito mais do que aquilo que eu estava fazendo ou realizando. A minha vida vale muito mais do que um namoro, um noivado, até um casamento. A minha vida, ela tem muito maior sentido do que para essa vida uma profissão, ganhar dinheiro, o me dar bem na minha profissão. A minha vida vale muito mais até as pessoas que eu amo, porque a minha vida é para Deus, a minha vida é para os irmãos. E não espere também você ter aquelas qualidades. Da minha casa eu sempre fui a mais burrinha, sempre repetindo de ano, sempre repetindo de ano. Repeti o primário inteirinho, primeiro, segundo, terceiro, quarto ano. Repeti, fui sempre repetente. Quando eu não ficava repetindo, eu ficava de segunda época. A minha maior nota, acho que foi 6,5 ou 7. Nunca tirei um 10 na minha vida. De verdade que eu estou falando. Sempre fui alguém na minha casa que dava foras. Foras e furos, como eu dou na minha comunidade ainda. Mas quer dizer, Deus não olha você ser o melhor da sua casa, o melhor do seu grupo, o melhor da sua sala. Deus olha você. Deus olha você, Deus olha o seu coração. E pode saber que até se Ele precisar de um santo, de uma vocação atrapalhada como é a minha. Eu tenho hora que eu sou uma pessoa atrapalhada, muita gente ri de mim, dos meus foras. Fica irritado comigo. Mas Deus precisa de uma Luzia atrapalhada na comunidade. Mas fiel. Amém. Fiel. Amém. Amém. E nem precisa ter coragem também, não espera você ter coragem, porque Deus vai exercitando você. Não pense que a hora que eu tiver coragem eu vou, ou na hora que eu for muito destemido, Deus me chama. Não, Deus vai fazendo você destemido, corajoso no caminho. Eu sempre falo, acabei de falar para uma das meninas que está assumindo um cargo agora importante na direção lá com o Eto. Não pense você ser eficiente. Não espere você ser eficiente para você fazer. Porque Deus não chama os eficientes. Porque os eficientes são autossuficientes. E no reino de Deus, na vocação, não cabe autossuficiente. Não cabe autossuficiente. O que que aconteceu com Nossa Senhora? O cântico de Maria é nada menos e nada mais do que recitar a sua pobreza. O Senhor fez em mim maravilhas. É Ele que faz maravilhas, porque é Ele que chama. Ele olhou para a pobreza da sua serva. Não espere você ter talentos, qualidades, ser destemido, corajoso, porque isso aí só vai fazer com que você cresça em orgulho, achando que a obra é sua. Não, a obra é de Deus, a vocação é de Deus. E se Ele quer te escolher, meu filho, Ele vai geralmente nos mais ruinzinhos. Nos mais ruinzinhos, nos piorzinhos. Porque os bons têm lá a faculdade, têm lá os cursos, têm lá os aperfeiçoamentos da vida, têm lá para fazer. E Ele chama até esses, mas se tiverem coração de pobre. Então estou chamando você hoje. Estou chamando você hoje. Estou chamando você hoje. Eu nunca me esqueço, Padre Jonas foi muito corajoso comigo, foi muito paciente comigo, foi muito bravo comigo, porque as maiores coisas que eu fiz na comunidade, ainda nos tempos que não tinha, graças a Deus, esse povo tão bom, nessa turma tão qualificada, que o Padre Jonas exigia e falava para mim: você vai fazer, você vai sair, você vai entrar na Dutra. Até num fusquinha de noite, ele fala: você vai entrar na chuva, você vai para São Paulo de Kombi, com a Kombi cheia. E eu ia, gente. Eu dirigia a Kombi para São Paulo, com a Kombi cheinha de gente, era ou não era? E até isso eu fiz. Até isso eu fiz. E vou falar aqui para a mulherada. Dirigindo Kombi na capital de São Paulo, com a maior cólica menstruada, você imagina que seja isso, com a maior cólica da vida. E lá foi eu, porque não tinha motorista, o motorista na última hora não pôde ir, só eu que tinha cata, tive que encher Kombi para nós irmos, porque o Padre Jonas tinha um retiro em São Paulo e a equipe não podia deixar de chegar. Estou rasgando o verbo assim. Não sei por que eu lembrei desse fato, Padre Jonas. Para dizer que não espere ser qualificado. A vocação é uma coisa muito linda, porque ela se dá na aridez. Na aridez. Você não é valorizado por ninguém. Ninguém vê o seu valor. Na maioria das vezes só vê os seus defeitos. Sabe, só viu os seus defeitos. Mas a vocação tem isso de maravilhoso, porque o que vai empurrando você é Deus. Tem hora que você diz assim: eu vou parar, eu vou largar tudo disso daqui, e que se dane. Mas você entra em si, você volta no seu travesseiro, na capela, onde for, e você diz assim: não dá mais para voltar. Porque meu compromisso não é com congregação, com instituição, meu compromisso não é com a estrutura, não é com a estrutura, meu compromisso é com Deus o meu compromisso, é com Deus, e com Ele eu não posso falhar, e quando eu falho, eu me debruço, choro ali na pedra fria da capela, ou do que quer que seja, até aqui na terra, aqui do rincão ali, por fora, eu choro, peço a Deus e me ponho em contrição e novamente eu recomeço. Eu estou dizendo para você, graças a Deus, eu acho que é muito pouco o que eu tenho dado para o Senhor. Muito pouco demais. Às vezes eu falo assim comigo: ai meu Deus, que vontade de me aposentar. Que vontade de me aposentar, mas o que eu fiz é muito pouco. Eu acho que nem no céu o vocacionado vai se aposentar, porque lá ele vai poder ver, e como eu anseio. Hoje eu ainda estava fazendo um trabalho no programa Em Sintonia com Meu Deus, e eu estava com o Salmo 41 diante dos meus olhos, quando diz: a minha alma tem sede de Deus. Quando eu verei a face do meu Deus, e eu dizia comigo: meu Jesus, como é bom servir o Senhor. Porque aquele que serve a Deus só tem uma meta, só tem algo, algo que o projeta, que o arrasta, que o empurra, ver a face de Deus. E cada vez Cada vez que acontece de repente você se deparar com a sua humanidade, querer parar, como eu disse, que vontade de me aposentar, você fica com vergonha, porque você não fez nada ainda para Deus. Então eu estou dizendo hoje para você, você é filho de vaqueiro? Hein? Eu posso dizer que eu sou filha de agricultor com muito orgulho. Meus pais, com mãos calejadas, fizeram de tudo para me dar a vida. Eu, com menos de 2 anos, tive croup. Já com a vela na mão, a mamãe me consagrou ao Divino Espírito Santo. Lá na roça, não tinha médico. Foi sabedoria de mãe e de pai para morrer. E mamãe disse em oração, os dois chorando, se a menina se salvar, ela não é mais minha, ela é do Divino Espírito Santo. Amém. E eu acredito que é esse Amém. Milagre que está aqui, ó. Amém. Amém. Eu acredito que é esse milagre que está aqui. Quero dizer algo para terminar. Olha na sua história. Olha na sua história. Pergunte para os seus pais se você tem dúvida. Para os seus avós, para os seus tios, para os seus padrinhos. Pode saber que lá tem alguma coisa marcante. Uma frase que a sua mãe falou, uma oração que o seu pai fez, que a sua madrinha fez, que o seu tio fez, que a sua avó fez. Que entregou você, consagrou você a Deus. E depois de consagrado, está consagrado. É vocação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Alguém chama, Ele me ama e me conduz. Me quer feliz, todos nós. E me quer feliz. Isso é verdade, isso está acontecendo agora. Ele fala. E a vocação é o chamado. Só escuto. É Jesus fazendo. Para o mudo. E o que Ele me diz? Vem me seguir. Vem me seguir. Que eu caminho junto com você ao fim. Depois da caminhada, você é feliz. Te deixa todas as coisas só por mim. É a sua história, é o seu chamado, é isso mesmo. Por mim, vem me seguir. Que o meu caminho é uma porta estreita assim. E se é? Porém, ao acabar junto de mim, você vai entender porque é bom. É bom ser. Levanta o tom pra mim. Ele quer uma resposta neste dia de você, irmão. É difícil a caminhada e por isso Ele lhe estende a mão. Vai ficando em pé e vai cantando. Vem, vem me seguir. Que eu caminho junto com você ao fim. Abre os braços, porque isso é verdade. Depois da caminhada, você é feliz. Mas veja a condição. Se deixa todas as coisas só por mim. Sim, por mim. Por mim, vem me seguir. Porta estreita assim. Porém, ao acabar junto de mim, você vai entender porque é bom servir. Eu estendo as minhas mãos, Senhor, porque esta é a tua palavra. Hoje o Senhor está chamando a todos, sem exceção. O Senhor está chamando para tomar o caminho em primeira mão, e há muitos sendo chamados para tomarem o caminho em primeira mão, e outros são chamados para tomar o caminho em segunda mão. Mas se você está sendo chamado a tomar o caminho em primeira mão, não queira esperar, não queira tomar desvios agora não. Não se atemorize, não se assuste, não tenha receio. É muito melhor pegar já o caminho de Deus e acertar. Você não precisa fazer da sua vida um desacerto para depois acertar em segunda mão. Não, tome agora já o caminho em primeira mão. Seja generoso com o Senhor, porque Ele é generoso com você. Ele já tem as boas obras preparadas por Ele de antemão para você investir a vida nelas. Você vai ser feliz, tenha certeza. Claro, vai ser duro. Não há caminho sem suor, sem lágrimas, sem sangue. Mas você vai ser feliz. Tão feliz como eu. Tão feliz como a Luzia. Tão feliz como o Dunga. Tão feliz como nós. Tão feliz como os padres que estão aqui. Tão feliz como os leigos que dedicaram a sua vida. Tão feliz como tanta gente feliz, porque consagrou a sua vida a Deus. Você vai ser feliz, porque Deus quer a sua felicidade. Não a felicidade que você planejou para você, mas a felicidade que Deus planejou para você. Tenha coragem. Deus está esperando a sua resposta. Ele quer uma resposta neste dia. Deste dia, de você, irmão, de você, irmão. É difícil a caminhada, é difícil a caminhada, e por isso ele estende a mão, e por isso ele estende a mão. Deixa a orquestra tocando, e eu imponho as minhas mãos, Senhor, pedindo a tua bênção para todos esses meus irmãos e irmãs que estão assumindo a sua vocação em primeira mão, Senhor. E também sobre aqueles que estão assumindo o seu caminho, a sua vocação em segunda mão. Porque Tu tens, Senhor, também uma vocação de misericórdia, um chamado de misericórdia. Tu tens, Senhor, um caminho de misericórdia para aqueles que não acertaram a primeira vez. Obrigado, Senhor, porque isso está acontecendo. Para todos, para todos, para todos, sem exceção. E aqueles que estão no caminho da vocação estão sendo agora assegurados, selados na própria vocação. Obrigado, Senhor, porque todos nós somos agora reavivados, somos agora, Senhor, revigorados na própria vocação. E muitos nesse vigor estão entrando para valer. Muito obrigado, Senhor. Derrama o Teu Espírito Santo. Sim, meu Senhor e meu Deus, derrama o Teu Espírito Santo sobre todos nós, sobre todos nós, sobre todos nós, Senhor, sem exceção. Obrigado, Senhor, porque São Miguel Arcanjo está aqui conosco. Obrigado, Senhor, porque São Miguel Arcanjo está afastando de nós toda a presença do inimigo que não nos deixa, que não nos deixava assumir a vocação. Obrigado, Senhor, porque São Miguel Arcanjo, ele mesmo está fazendo um verdadeiro exorcismo, uma verdadeira libertação aqui no nosso meio. Saiba que São Miguel Arcanjo está chegando à sua casa para que você acerte a sua vocação em primeira ou em segunda mão. São Miguel Arcanjo está chegando à sua casa para que seus filhos acertem na vocação. São Miguel Arcanjo está indo com seus anjos para realizar todo um exorcismo na sua casa, uma libertação na sua casa e na sua família, em você, para que você acerte na sua vocação em primeira mão ou em segunda mão. E obrigado, Senhor, porque com São Miguel Arcanjo vão os anjos, vão a multidão de anjos, a miríades de anjos, Senhor, agora no nosso meio, na sua casa, a miríades de anjos indo para as direções que Deus está apontando para atingir os filhos e as filhas de Deus e dizer a eles: vem me seguir, vem me seguir, vem me seguir. É preciso que você me siga. Cante: vem me seguir. E obrigado, Senhor, por tudo isso. Que eu, sim, meu Deus, obrigado por isso. Obrigado por todos aqueles que estão aceitando a vocação. Obrigado, Senhor, por aqueles que estão sendo revigorados na vocação. Obrigado, Senhor, por aqueles que estão acertando agora em segunda mão. a sua vocação, o seu chamado. É uma grande graça, Senhor. Sim, obrigado, meu Deus. Derrama o teu Espírito Santo. Sela com o teu Espírito Santo, Senhor, a vocação de todos esses teus filhos. Sim, meu Deus, é alegria, é felicidade seguir-te, Senhor. É prosperidade seguir-te, Senhor. Nós almejamos o céu nesse vale de lágrimas, entre suor, entre sangue. Nós almejamos e haveremos de atingir, Senhor, a eternidade. Amém, meu Deus. Você vai entender. Você vai entender por que é bom. É você. Os nossos sacerdotes vão passar aspergindo-nos com a água benta. Eu peço que os rapazes seminaristas peguem o São Miguel Arcanjo, coloquem aqui no meio, levantem o São Miguel Arcanjo. Os nossos sacerdotes vão aspergir-nos com a água benta. Nós vamos pedir que o Espírito Santo se derrame agora sobre todos nós, sem exceção. É um momento de graça que nós estamos vivendo. Louvado seja Deus por isso. Bendito seja Deus. Cantemos, irmãos, porque é uma hora de graça que nós estamos vivendo. Louvado seja Deus. Em verdade te digo, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Cantem juntos, irmãos. Em verdade te digo, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Levanta os seus braços e clama agora. Vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, Espírito Santo. Vem, vem, vem, vem, vem, Espírito Santo. Em verdade vos digo, canta. Em verdade te digo, quem não renascer da água e do Espírito, da água e do Espírito, não entrará no reino de Deus. Em verdade te digo, quem não renascer da água e do Espírito, não entrará no reino de Deus. Vem, vem, vem, vem, vem. Espírito Santo, vem, vem, vem, vem, Espírito Santo. Veja, nós estamos empunhando a cruz, nós estamos levantando a cruz. Toda vocação é cruz, toda vocação se volta para a cruz, mas a cruz é que leva à ressurreição. Assuma hoje. Nós estamos levantando o estandarte da cruz diante de você. Estenda a mão para a cruz agora e diga ao Senhor: eu aceito, Senhor. Eu aceito a minha vocação, Senhor. Eu aceito a minha vocação. Em primeira mão. Ou em segunda mão. Mas eu aceito a minha vocação, Senhor. Eu me abro para a minha vocação, Senhor. Eu quero investir a minha vida. Eu quero investir a minha vida. Naquelas obras. Naquelas obras. Que o Senhor já de antemão. O Senhor já de antemão. Previu. Previu. E me criou. E me criou. Para realizá-las. Para realizar. Eu quero investir, Senhor. Eu quero investir, Senhor. Toda a minha vida. Toda a minha vida. Nestas obras. Nestas obras. Não naquilo que eu quero. Não naquilo que não eu naquilo quero. Que eu sonho. Não naquilo que mas eu naquilo sonho. Que tu sonhas. Mas naquilo que tu sonhas. Naquilo que tu queres. Naquilo que tu queres. Para mim. Para mim. E para tanta gente. E para tanta vem. Gente. Vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, Espírito Santo, vem, vem, vem, vem, Espírito Santo. O vento sopra aonde quer e ele está soprando no seu coração. Canta! O vento sopra onde quer. Você ouve o ruído, mas não sabe de onde vem. Mas não sabe de onde vem, nem pra onde vai. Assim acontece. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Levanta os seus braços, clama para a sua vida. Vem, vem. Santo, vem, vem Espírito Santo. Vamos rezar mais uma vez a oração de São Miguel Arcanjo. Estenda a mão. Aqui nós temos a imagem, mas na verdade São Miguel Arcanjo está no meio de nós. E com ele estão miríades de anjos. Nós rezamos agora esse pequeno exorcismo composto pelo próprio Papa Leão XIII, naquele acontecimento histórico. Eu digo e você recebe e você responde, você repete: São Miguel Arcanjo, São Miguel Arcanjo, defendei-nos do combate, defendei-nos do combate, sede nosso refúgio, sede nosso refúgio, contra a maldade e as ciladas do demônio, contra a maldade e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, instantemente vos pedimos. E vós, e vós, príncipe da milícia celeste, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás, precipitai no inferno a Satanás, e a todos os espíritos malignos, e a todos os espíritos que andam pelo mundo para perder as almas, que andam pelo mundo para perder as almas. Você já sabe, vai dizendo comigo: Sacratíssimo Coração de Jesus, tende piedade de nós. Outra vez: Sacratíssimo Coração de Jesus, tende piedade de nós. Sacratíssimo Coração de Jesus, tende piedade. Você sabe também: Coração Eucarístico de Jesus, livrai-nos cada vez mais das insídias de Satanás. Todos juntos, com o Coração Eucarístico de Jesus, livrai-nos cada vez mais das insídias de Satanás. Ó Coração Eucarístico de Jesus, livrai-nos cada vez mais das insídias de Satanás. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. E deixa eu dizer, para finalizar tudo isso que foi tão lindo, é por isso que a Canção Nova precisa de você. E essa obra precisa continuar com todo esse sistema de comunicação que Deus mesmo nos deu, levando aos lares, levando a esse Brasil inteiro. Tanta gente que nunca ouviu coisas assim, tanta gente que nunca recebeu graça assim, e eles precisam receber. É um dever, eles têm direito a isso. Seria uma injustiça social, uma injustiça de reino de Deus, não chegar até essas pessoas, não chegar até esses lares, não chegar até essas famílias. Seria injustiça, injustiça social, injustiça de reino de Deus, a verdadeira injustiça, não levar até a eles a palavra de salvação, a graça de salvação. Nós precisamos, e é por isso que a Canção Nova precisa de você. Deus nos vocacionou para trabalhar nisso. Deus está convidando você a entrar, deixa ele ser claramente com o seu dinheiro. Toda a sociedade é assim: uns entram com o trabalho, outros entram com o dinheiro. Deus nos chamou a dedicar a vida, investir a vida nesta obra que ele de antemão preparou para nós investirmos a nossa vida aí. Ele está convidando você agora a entrar nessa sociedade. Nós com o trabalho, você com o dinheiro. Eu preciso de você, porque essa obra precisa de você, porque muita gente precisa receber lá na sua casa a graça que nós estamos recebendo agora. E desde já, Deus lhe pague, desde agora esse momento da coleta, manifeste a sua adesão já com a sua oferta. E você em casa, preciso de você como nosso sócio. Nos telefone, se associe, escreva, procure alguém na sua cidade que possa fazer isso, mas se associe. Eu preciso de você como nosso sócio, para todos os meses você estar conosco. Cantemos: meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti. Porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir, porque tu me deste o carinho, me deste o amor. Porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir, porque tu me destes o carinho, me destes o amor. Pão e vinho são pra ti, pão e vinho são pra ti, Senhor. Pão e vinho são pra ti, Senhor.